Ouça este diálogo entre um motorista e um transeunte. Motorista: por favor, o senhor pode me dar uma informação? Transeunte: claro, pois não. O senhor sabe onde fica a estação rodoviária? Sei, fica na saída da cidade. Como vou até lá? Pegue a Avenida das Nações e vá até o fim. Depois, vire à esquerda. Obrigado. De nada. Ouça novamente o diálogo. 1. Você é o transeunte. Responda às perguntas do motorista. Por favor, o senhor pode me dar uma informação? Claro, pois não. O senhor sabe onde fica a estação rodoviária? Sei. Fica na saída da cidade. Como vou até lá? Pegue a Avenida das Nações e vá até o fim. Depois, vire à esquerda. 2. Agora você é o motorista. Faça as perguntas ao transeunte. Claro, pois não. Por favor, o senhor pode me dar uma informação? Sei. Fica na saída da cidade. O senhor sabe onde fica a estação rodoviária? Pegue a Avenida das Nações e vá até o fim. Depois, vire à esquerda. Como vou até lá? Ouça mais este diálogo. Por favor, a senhora pode me dar uma informação? Depende. Preciso ir ao Hospital Geral. Eu sei onde fica, mas não sei chegar lá. O senhor prefere ir de ônibus ou de metrô? De metrô. Há uma estação de metrô ali na esquina. Obrigado. Responda. 1. Aonde o homem quer ir? Ele quer ir ao Hospital Geral. 2. Por que ele precisa pedir informações à mulher? Porque não sabe chegar lá. 3. Ele prefere ir de metrô ou de ônibus? Ele prefere ir de metrô. 4. Onde há uma estação de metrô? Há uma estação de metrô na esquina.